meravigliado, paro a pensar no teu grandioso ser. Vejo a tormenta, o céu estrelado, a proclamar ao mundo teu poder. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és.